O dia 19 de maio na história. 1935, um acidente de moto matou Lawrence da Arábia, que lutou pela libertação dos países árabes da dominação turca. 1962, a atriz Marilyn Monroe entoou o famoso "Parabéns a você" para o presidente norte-americano John Kennedy. A apresentação foi feita durante a festa de comemoração dos 45 anos do político, realizada no Madison Square Garden em Nova York. 1965. O programa O Fino da Bossa, apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues, estreou na TV Record. 1980. Um mês após ser preso, Luiz Inácio Lula da Silva é libertado pelo então diretor do DOPS, Romeu Tuma. 1986. O perigo da contaminação radioativa depois do acidente nuclear de Chernobyl fez o governo brasileiro suspender a compra de toneladas de leite do leste europeu. Esses são os fatos que fizeram o dia 19 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.